ponto desse, espera lá com a torre, tá 3, dando 7, 8. 606, próxima navegação na Flor de Duna, beleza, para 1809, aeronave que o precede, um Airbus 320 da TAM a 8 milhas. Flor de Duna, gol 606, descendo para 3000. Zero, complete final RNAV, chame torre 118.6. 36, boa. Gol no 606, desça para 2.000 pés, ajustando 0 no 4, autorizado final, repórter estabilizado. 2.000, repórter estabilizado, 606. 2 Salvador, muito boa noite, 3520, final RNAV da 110, 2 milhas por 372, baixo e travou. 520, boa, tráfego avistado, quanto à próxima salva, liberação para pouso, 1014, um ajuste. 1094, aguarda, 3520. Torre Salvador, 3178. 3178, a cola imediata? Imediato, pronto. Precisar, ingresso da colagem, 150 graus, 10, 9014, um ajuste. 150 com 2, 1014, ajustado, a linha decola no 0, tá 3178. Autorizado, repórter táxi. Repórter táxi, gente. A 3520, ajuste no 014, 140 graus, 79. Autorizado, pouso no 0. Livre pouso no 03520. Pegou o mesa, né? Boa noite, o 606 estabilizado, Loki. 606, boa noite, número 2, aproximação, continue, aguarde pista livre, 1014. Boa noite, pista livre, 606. 3178. Look 2274 Tokyo Yen, maintain level 340 over Sagat position. Thanks to Brazilian Center, frequency 127 the small screen. Delta Passage já chegará a Manitou nível 1 no 0. 520, Solo 47, na minha escuta via Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 3520. Justo no 0, no 4, no 5, 0 graus, 62, pouso autorizado, não no 0. Autorizado, pouso, no 0, igual 6, 0, 6. Três 178, Centro Recife, restringir subida ao nível 310, direto Aracaju. Ok, 310, direto Aracaju, 3178. Autorizado, ingressar portão 2 via Índia. Ingressa pela Índia pro número 23520. Com 3178, chame Recife 12685, alterna 125-45. 2852545, obrigado, boa noite. Para Salvador, né, o Wilson Santos, 55 direto, passo para o centro. Confirme? 3 a voar direto, passo para o centro, Wilson Santos. Whisky Yankee Tango, chame Recife 12685, alterna 125-45. Whisky Yankee Tango. Vai, 06, solo 50, na minha escuta via Alfa, reportante da Juliette. Escuta Alfa, reportante da Juliette, bom, 06. 6, sendo o código 5425. Bom, 388, chame 5 Recife, 2085, acontece 1, 2, 5, decimal 4, 5. Gol na 388. Autorizado, ingresso, decolagem 1-0, 1-4-0 graus, 629. Sentiu decolagem total 990. 8, decolagem. Portão 8, 606. Controle Salvador, gol 1805, livra 180 para 150, gente da Bravo, boa noite. Gol 1805, assina identificação, autorizado de chegada a Mari, desceu nível 050. Da Mari, descendo ao 050, 1805. Identificação, Major Nível 390, no bloqueio do Salvador, chame Centro Recife, 126, decimal 85. Decolada 55, controle 0935, viagem 0935, boa noite. Da 340 Maceió, aguardar a chegada do Rumbi Alfa em Recife. 0935, Maceió. 8, contato radar, nível 360, saída Gole, transição Gonza. 0 Gole, Gonza, total 9908. Controle ciente da RNAV, mantenha a chegada à mar, aguarde autorização para o final, gol 1805. Aguardado. Boa noite, 9:30, trânsito 12 horas, 85 milhas, rumo posto, nível 340, ML1. 274 Liga total 9908. Autoriza voar agora, está presente? Mantenha por sua saída, total 9908. Mantendo 9908. Controle Salvador, boa noite, 1-7-1-4, informação Bravo, Cruzão no 60 para 1-1-0. Gol 1-7-1-4, a ser identificação, autoridade de chegada AMAN, desse mantenha nível 060. AMAN 060, para essa formação, perdeu o contato aí com o centro do Recife, ok? Ciente, gol 1-7-1-4. Controle, gol 1-7-1-4. E se possível, assinar o RNAV da 10, ok? Sim, controle 6 da RNAV e aguarde autorização. Guardando, obrigado. No 805, após IPAP descer para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado final, reporte estabilizado. Aqui após IPAP, 2 mil pés, autorizado final RNAV, tomará estabilizado no 809. No 805, após etapa 2500 pés, ajuste no 014, reporte estabilizado na final RNAV. Ok, 2500 pés no 014, reportará final RNAV, 1805. Total 9908, passa nível 130, chame Recife 128-8, alterna 133-25, total 9908. 288-3325, total 9908, boa noite. 1714, desse mantenha nível 050. 050, igual 1714. Ligou no 714, após toque, pode voltar a Vitor 366. Afirmativo, gol no 714, desse mantém a nível 040, na posição Vitor 366. 040, 366, gol no 714. Está presente, pode aprovar, positivo, controle. Afirmativo, gol no 714. Ok, obrigado, para o serviço 366. Nível 366, gol 1805. Gol 1805, completo final RNAV, chame torre 118, decimal 6. 186, obrigado, boa noite. Torre Salvador, gol 1805, passou Serra Vita 366, boa noite. 805, quanto à aproximação, aguarda autorização de pouso, 1014 no ajuste. Aguardando autorização, 1805. O 1896, acena identificação, desça nível 050, reporte por término de desvios. Acena 050, reportará, retornando à rota, intenção é o RNAV para a pista 10. Controle 6 da RNAV, aguarde autorização, gol 1896. 896. Gol 1714, desça para 2500 pés, ajuste 1014, autorizado o RNAV, reporte estabilizado no final. 2514, livre o RNAV, reportaremos, gol 1714. Pouso autorizado, 150 graus, 79014 no ajuste. Livre o pouso, gol 1805. Apresente pronto. A agora curvando mais um pouquinho à direita na Pro 085, por 5 milhas. Gente. Funcionando a rota pro de Maré, voo no 896. Gente, voo no 896, autorizada a chegada Mari. Voando pro de Mari para interceptar a chegada, descendo ao nível 050. Afirmativo na pro de Mari para o 050, voo no 896. Passou 366. Autorizada no GPS, voo no 714. Voo no 714, complete final RNAVE, reduza para aproximação, chame torre 118, decimal 6. 286, obrigado, Tejão. Salvador, voo 714 estabilizado no GPS da 10, vai passar o 372. 714, aguarde pista livre, 1014 no ajuste. Guardando 1014, voo 714. 805, solo aos 10, na minha escuta, portão 612. Ok, na minha escuta, na sua escuta até o 612, 1805. 714, 140 graus, 89, 1014 no ajuste. Pista livre, pouso autorizado, 910. Livre, pouso 910, vamos 714. Em turno 7-0, autorizado a chegada da base, que é o